Toda lhe mirar, me fortaleço pra lhe conquistar. E o mundo inteiro treme com o seu olhar. Ah, mulher latina, americana luta. E ultimamente está mais bela do que nunca. A força de toda mulher caliente. Está mais bela do que nunca. A força de toda mulher caliente. Rompe fronteiras a bailar para sempre. Sentimento. Toda lhe mirar, me fortaleço pra lhe conquistar. E o mundo inteiro treme com o seu olhar. No mundo inteiro não há quem lhe resista. Mulher latina, americana luta. E ultimamente está mais bela. De toda mulher.